Eu voto no prefeito Itamaragibe. Eu voto no prefeito Itamaragibe. Ele dá comida pras crianças, ele dá comida pro cachorro, ele dá comida pro lobo, ele dá comida pra galinha. Eu adoro o presidente de Itamaragibe. Eu adoro o prefeito de Itamaragibe. Eu adoro o prefeito de toda Itamaragibe. Ele é um cara muito bacana. Ele ajuda as crianças. Ele ajuda os idosos. Ele ajuda os mais velhos. Ele ajuda os patetos. Ele ajuda todo mundo. Eu adoro o prefeito de Itamaragibe. Itamaragibe. Itamaragibe. Eu adoro o prefeito de Itamaragibe. Obrigado, Tino.